Michael, eu pego mesmo. Vou se apaixonar e bem dizer que tá sofrendo. Se tá afim só de um lance, prazer. Sou o cara certo pra você. Gosto de comer quietinha, vou deixando acontecer. No fim da noite a gente vê. Eu sei que é do meu jeito, safado, malandro, cafajeste, que elas gostam. Eu chego junto, pego na nuca, mordo o pescoço, elas adoram e vai. Eu sou cachorro mesmo, eu sou safado mesmo. Sabe que eu não presto mesmo, assim tá me querendo. Eu sou da farra mesmo, Michael, eu pego mesmo. Vou se apaixonar e vem dizer que tá sofrendo. Eu sou cachorro mesmo, eu sou safado mesmo. Sabe que eu não presto mesmo, assim tá me querendo. Eu sou da farra mesmo, Michael, eu pego mesmo. Vou se apaixonar e vencer. Cachorro mesmo, safado mesmo, que eu não presto, tá me querendo. Cachorro mesmo, safado mesmo, que eu não presto. Chega pra cá, nosso parceiro, MC Tota. Ô, meu parceiro Luca de Lorenzo, eu já cheguei, que agora o couro vai comer, hein? Se tá afim de um lance pra ver. MC Tota do Terel, eu faço acontecer. Eu rasgo a sua roupa, te deixo muito louca. Chama as amiguinhas no motel, beijando na boca. Eu sou cachorro mesmo, cê sabe que eu não presto. Com o Luca de Lorenzo, MC Tota é papo reto. Cachorro mesmo, eu sou safado mesmo. Sabe que eu não presto mesmo, assim tá me querendo. Eu sou da farra mesmo, Marcou, eu pego mesmo. Vou se apaixonar e vem dizer que tá sofrendo. Eu sou cachorro mesmo, eu sou safado mesmo. Sabe que eu não presto mesmo, assim tá me querendo. Eu sou da farra mesmo, Marcou, eu pego mesmo. Vou se apaixonar e vem dizer. Cachorro mesmo, safado mesmo, que eu não presto, tá me querendo. Cachorro mesmo, safado mesmo, que eu não presto. Eu sou cachorro mesmo, eu sou safado mesmo. Sabe que eu não presto mesmo, assim tá me querendo. Eu sou da farra mesmo,